aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. De volta, Leonardo Miotti, para mais um final de temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro. E o que rola no final de temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro? Tem que ter o All-Star com os vencedores de cada programa. Do duelo de titãs, o creme de la creme dessa internet que escuta a gente. E quem está participando dessa competição tão acirrada? Então, chamei os vencedores de cada programa e também os melhores segundos colocados para completar os 16, pra gente fazer a oitava de final, né? Porque só pode haver um. Nesse mês agora, são só as oitavas. Mês que vem, vai ter junto as quartas, a semi e a grande final. Então, vai ser um mês de muitas emoções. Faça aí o seu bolão pra ver quem é que vai avançar para as quartas de final. Porque nas oitavas nós temos o Xaxá, o Digo, o Pablo, o Heitor, o Neriberto, o Rafael, o Denis, o Luiz, o Bernardo, a única mulher Ananda, o César, o Thiago, o Mauês, o Trabuco e o Felipe com o Robson. Todos esses 16 participantes divididos em 8 jogos. E deles saem 8 vencedores e avançam para as quartas de final. Quais são os prêmios, Leonardo Miotti? Eu tenho aqui oferecido pelo Nicolas Oliveira, que é um ouvinte nosso, Patreon também. Ele me mandou ano passado, quando ele começou a falar comigo, um Blu-ray do Rock 1 Lutador. Ele comprou lá nos Estados Unidos e tem dublagem clássica, tem legenda, tem tudo. Gente, tá uma relíquia. Com certeza. Então, é o primeiro prêmio para o grande vencedor. O segundo prêmio, eu consegui um cupom para você conseguir o WeCast para o Android. Sem pagar a taxa? Pra você não pagar a taxa. Que maneiro! Se você não tiver Android, apresentei alguém que tem Android pra começar a escutar os podcasts aí. E o último prêmio é um prêmio oferecido pelo Brunão. Ele até falou no último Jurassic Combo. Vou dar um prêmio aqui, eu não sei o que ainda. Então, esses prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar podia ser bem dizer tudo prêmio de primeiro lugar, né? Porque é tudo irado. Isso aqui é só o primeiro lugar. Os outros colorados vão ganhar ingresso pro cinema. Mentira que quem tirar o primeiro lugar, o campeão dos campeões vai levar 3 coisas pra casa. Vai levar essas 3 coisas. Eita, que a competição vai ficar acirrada, Miotti. E nessa oitava de final, eu pensei em quê? Eu falei assim, vou pegar as 10 maiores bilheterias de 2015. As bilheterias mundiais, viu? Os filmes são O Despertar da Força, Os Minions, Os Vingadores 2... Divertidamente, Velozes e Furiosos 7, 007 contra Spectre, Perdido em Marte, Missão Impossível, Nação Secreta, Jogos Vorazes e a Esperança Final e o Jurassic World. Serão 3 perguntas para cada dupla e cada uma dessas duplas vai ter 3 perguntas, sendo 2 de perguntas gerais sobre esses blockbusters, pode ser qualquer coisa, e a terceira pergunta será exclusivamente sobre trilha sonora. Então a trilha sonora tem que adivinhar o quê? O nome do filme, que vai acabar sendo fácil, né? Entre esses 10, qual o nome da música e quem está compondo ou cantando. levantando. Se rolar empate nessas três perguntas, vão perguntando até rolar o desempate. A primeira pergunta vai valer 10 pontos. A segunda vai valer 20. E a terceira, que é da trilha sonora, vai valer 30, sendo aquele esquema. 10 pra qual acertar, né? Tem que acertar as três pra ganhar os 30 pontos. Nada de muito diferente do que vocês veem no Quem Quer Ser o Dinossauro. Isso, só que nessa aqui não vai ter perda de pontos. Nenhuma pergunta vai ter perda de pontos, só vai ganhar pontos mesmo. Então é isso, Miotti. Estamos explicados as regras, estamos explicados como vai rolar essa beleza que é o All-Star do Quem Quer Ser o Dinossauro. Podemos começar para o primeiro jogo. Isso, é o primeiro jogo agora. E vamos lá, roda a vinheta. Vamos agora para a primeira partida das oitavas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro Especial All Stars. Estamos aqui à minha direita com o... Fala galera, aqui é o Xaxá, contínuo do Jurassic Cast. Eu participei do programa sobre Harry Potter e eu ganhei e agora estou aqui nas oitavas de final. E à minha esquerda temos... Diego Freitas aqui de Campinas, São Paulo. Eu participei do programa do De Volta pro Futuro, que foi o programa mais legal de todos os tempos daqui do Quem Quer Ser um Dinossauro. E eu não ganhei, mas eu estou aqui também para... Isso aí, o Digo está preenchendo a cota. Faz parte. Primeira pergunta do primeiro jogo das oitavas de final. Em que Missão Impossível 5... Oh, perdoe. Em Missão... Eu não sei ler. Tô vendo. Em Missão Impossível 5, Tom Cruise dispensou o dublê em duas cenas. Quais são elas? Xaxá, qual foi a sua resposta? Cena do avião. Digo? Da decolagem do avião, que ele fica por fora segurando só com a mão enquanto o avião sobe. E aí, Yasmin? E aí, todos os dois esqueceram a perseguição de carros. Tom Cruise aprendeu aquelas manobras de carro, sabe, que nem os dublês fazem. Tanto que o Simon Pegg ficou desesperado na gravação, porque ele também estava do lado. Segunda pergunta. O que Jurassic World e o Despertar da Força não têm em comum? Letra A. A trilha é composta por John Williams. Letra B. Os efeitos visuais são da ILM. C. Faturaram mais de 1 bilhão nas bilheterias. E letra D. Nenhuma das respostas anteriores. Digo responder o quê? Eu acho que não são ambos que são da Industrial Light and Magic. E Xaxá? É, eu também. Eu chutei essa aí. Os efeitos visuais são da ILM. E aí, Yasmin? O que eles não têm em comum é que a trilha é composta por John Williams. Episódio 7 é o John Williams e o Jurassic World é pelo Michael Giacchino. Vamos lá agora para a derradeira terceira pergunta para desempatar o 0-0, né? Vamos para a trilha sonora. Miotti, tu toca a música 18 para mim, por favor? Xaxá, qual a sua resposta? Bom, isso aí eu fui num chute mesmo, porque eu não faço ideia. Eu acho que é do filme Perdido em Marte. Agora, quem fez, que trilha que é, também não sei, não. Digo? Eu falei Capitão América 3, Guerra Civil. Yasmin, qual a resposta? Os Vingadores, Era de Ultron, Danny Elfman. Ah, puta merda, errei por um filme. Digo? Oi? Capitão América está na bilheteria do ano passado? Ah, é do ano passado. Né? É, são os filmes do ano passado. Oh, mas Perdido em Marte é do ano passado? Perdido em Marte é do ano passado, sim. Concorreu ao Oscar, concorreu ao Oscar e tudo. Vou escolher uma música aqui então. Vai ser a 20, tá? Eita, mas essa aqui é fácil, a porra. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Qual a sua resposta, Digo? Eu falei que foi o Velozes e Furiosos 7. A música é See You Again, do Wiz Khalifa. Já? É o Wiz Khalifa, Velozes e Furiosos, See You Again. E aí, Esme? E aí, pronto, 30 pontos, os dois. Where the days hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Quer fazer uma pergunta ou quer fazer outra trilha? Jasmine, você que sabe. Eu vou fazer outra trilha. Então vai, escolhe aí. Vai a 22. Ok. É pra acertar, viu? Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a solo set. Yasmin, opa. O Diego respondeu Perdido em Marte. E o Xaxá respondeu que é Perdido em Marte, só que ele também respondeu que é do David Bowie e a música se chama Starman. E aí? E aí o Xaxá leva essa rodada, finalmente temos um vencedor. Aê! Eu tava achando que eu não ia ganhar nada porque nesse sobre Harry Potter, então tava bem descrente nessa. Mas olha só. Parabéns, Xaxá, você avança para as quartas de final. Aê! Quero ver quem é que vai me enfrentar nas quartas aí. E você, Digo, alguma palavra com o primeiro perdedor oficial do All Stars? É triste, né? Uma risada triste que eu dou aqui, porque foi minha segunda oportunidade aqui de fazer um bom resultado e passei vergonha de novo, mas estamos aí, né? Importante é competir, prestar atenção na pergunta, né? Porque a minha primeira pergunta eu errei por falta de atenção. Então, acho que agradeço a galera aí de novo pela oportunidade de passar vergonha aqui. Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast. Para o segundo jogo das oitavas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro e especial All Stars, nós tivemos... Pois é, tivemos um W.O. Mas não foi um W.O. porque o cara faltou, não foi por causa disso. Não, foi um W.O. que quase merecia uma repescagem. Pois é, mas assim, é porque foi meio de última hora, então não teve como chamar mais um segundo colocado. Vamos deixar W.O., né, porque o tempo está curto também, né? A competição seria entre o Pablo versus o Heitor. O Pablo me mandou mensagem hoje de manhã falando que não poderia gravar. É o Pablo do Rio Geek Store, né? Porque tá com problemas lá na loja dele, tá reformando algumas coisas, tá em mudança também. Então, ele preferiu não gravar porque não teria cabeça pra isso. Né? Então, eu informei o Heitor. Heitor, você não vai gravar, você ganhou por WO e você vai direto pras quartas de final. Então é isso, Heitor. Seja bem-vindo às quartas de final. Nos vemos lá nessa próxima fase do Quem Quer Ser um Dinossauro. E, querido Pablo, nosso coração está com você. Força aí no que você estiver passando, vai dar tudo certo. Estamos de volta para o segundo jogo das oitavas de final. Estamos aqui ao centro-oeste do meu nariz. Meu nome é Rafael Pazin, sou do interior de São Paulo. Participei do Quem Quer Ser Milionário número 18 e fiquei em segundo lugar. Quem é seu milionário não, né? A gente copiou o nome do programa. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ao nordeste da minha orelha, Neriberto, sou de Brasília. Participei do Quem Quer Ser um Dinossauro de Star Wars. E fui campeão. Campeão, na verdade, foi o Brunão, né? É, foi o Bruno, mas assim. Então vamos lá agora, por favor, os convidados, eu peço a eles que se juntem ao centro do ringue e apertem as mãos. Quais são as emoções de Divertidamente? Qual foi sua resposta, Neriberto? Joy, sadness, nojo, medo, raiva. Agora em português. Eu não vi o filme em português. Alegria, tristeza, nojo, medo, raiva. Rafael? Tristeza, felicidade, fúria, nojo e medo. Não lembrava o raiva. Eu falei fúria. Ah, não é a mesma coisa, não? Eu acredito que sim. Depende. Favorece quem? Yasmin decide. Porque não era nojo, né? Era nojinho. Mas fúria e raiva pra mim é a mesma coisa. 10 pontos pros dois. Segunda pergunta, quem interpretou Ultron do Vingadores 2? Esses dois são bons, hein? Vamos lá. Neriberto, sua resposta. James Spader. Rafael? James Spader. Fantástico ator. Yasmin? 20 pontos para os dois. Então vamos agora para a terceira pergunta, que é uma trilha sonora. Miotti, se eu puder pedir uma trilha, eu gostaria de pedir a número 21. Valendo, 40 segundos. Rafael, qual a sua resposta? É 007. Neriberto? 007. Yasmin? O filme era 007 contra Spectre, o nome da música é Writings on the Wall e o artista é o Sam Smith. O grande vencedor é o Rafael. Muito obrigado, Yasmin. Muito pouquinho, não rola um empatinho. Quase empate mesmo. O Rafael avança para as quartas de final. Muito obrigado. Obrigado, Yasmin, Miotti. Muito bom participar do programa com vocês. Até a próxima. Até mais. E você, Neriberto, gostaria de dar algum recadinho para aqueles que podem vir a perder depois de você? Algum conselho? Não sejam legais com a Yasmin, não. Nada de fúria e raiva é a mesma coisa, senão você acaba perdendo. E Nerisberto, quieta não, a fúria passa e a raiva continua. Que coisa horrível. Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Estamos aqui agora para o quarto jogo do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars. E a oeste da África Setentrional temos... Aqui é o Esgaravelo, fui o ganhador do Quem Quer Ser um Dinossauro 19 com o tema Filmes de Videogames. E sou de São Paulo, capital. E a norte da muralha... Sou eu, o Denis. Estou aqui de volta para a terceira competição. Participei lá do 17 na Disney. Fui o vice-campeão. E no 25 sobre DC, eu fui o grande campeão. Então eu gostaria de pedir aos participantes que se juntassem aqui comigo no centro do ringue e dessem um beijinho no ombro de cada um. Clima de coleguismo para podermos começar essa competição. E vamos para a primeira pergunta do jogo de número 4 das oitavas de final. Quais atores de Perdido em Marte atuaram também em Interestelar? Qual a sua resposta, Luiz? Ah, eu só chutei o Matt Damon porque eu ainda não vi Interestelar, então nem sei quem poderia estar nos dois. Dennis? Eu coloquei o Matt Damon e a Jessica Chastain. E aí, Yasmin? E aí, Dennis leva 10 pontos. Quantos Minions Pierre Coffin dublou? Letra A, 1000. Letra B, 100. Letra C, 549. Ou letra D, 899? Denis, qual a sua resposta? 549. Luiz? Chutei 549. Yasmin? E os dois fracassaram. A resposta correta é 899. 899. Miotti, eu posso pedir a música 24, por favor? Beleza. Valendo. Qual a sua resposta? Não, eu chutei Perdido em Marte porque eu não faço a mínima ideia de que filme seja isso e que seria o tema do filme. Dennis? Eu chutei 007 contra Spectre porque é a que mais tem cara de tocar alguma música mais som, só som, sem ser tchananana. Yasmin? E aí que os dois erraram? O filme era Jogos Vorazes. A Esperança Final, a música é Into the Fire e quem compôs foi James Newton Howard. Yasmin? Esse foi a competição das oitavas até agora. Foi a que teve menos pontos. Puta que pariu. Essa foi terrível. Mas, ainda assim, com poucos pontos ou não, o Denis avança para as quartas de final. Aê! Peraí que eu tenho que passar por baixo da mesa, já que eu perdi de zero, né? Mas é isso. Parabéns, Denis, meu rapaz. Nos vemos na próxima fase do programa. E, Luiz, querido, você gostaria de dar alguma consideração, algum conselho para os que virão a perder no seu lugar? Assistam muitos filmes, viu? Porque pra lembrar de tudo isso, aqui foi dose, viu? Assistir 8 filmes de uma vez não deu. Então, se preparem muito bem quando vocês vierem aqui, porque esses dois apresentadores aí sabem do riscado e com certeza sabem fazer a gente se divertir, mesmo perdendo. Ô, gente, que lindo! Ouvindo Jurassic Cast. Olá e sejam bem-vindos ao jogo número 5 das oitavas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro. Aê! Estamos aqui com dois novos participantes e eu gostaria que eles se apresentassem. Ao sudoeste da Europa Setentrional, nós temos... Eu sou o Bernardo, de Taquara, Rio Grande do Sul, e eu participei do programa sobre Marvel e eu empatei em primeiro lugar junto com mais uma outra pessoa. E agora, ao noroeste de Magrateia... E aqui quem fala é a Nanda. Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu participei do programa sobre De Volta para o Futuro e eu perdi, feio. Ou seja, a única mulher que nós temos nas oitavas de final só entrou aqui por causa do nosso sistema de cotas. Eu quero ver mais das mulheres na terceira temporada, viu, galera? Ananda, chegou a hora de você ganhar. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Com isso, eu gostaria de pedir para que os participantes, os concorrentes desse quinto jogo, se juntassem no meio do ringue e segurassem o tchan. Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, tchan. Então, depois dessa demonstração de afeto pelos nossos participantes, nós podemos começar com a primeira pergunta. Quantos filmes oficiais temos de 007 até hoje? Letra A, 25. Letra B, 24. Letra C, 23. Ou letra D, 22? Bernardo respondeu? 25. Chutei. E a Ananda? 23. Chutei também. E aí, Yasmin? Os dois chutaram e os dois erraram. A resposta correta é 24 filmes. Um foi pra mais e um foi pra menos. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Dois atores de Vingadores 2 já atuaram juntos em filmes dos anos 80. Quem são eles? Thank you. Ananda, qual a sua resposta? Acho que é Paul Bettany, né? O cara que faz o Visão. Bernardo? E eu chutei o Robert Downey Jr. e o James Spader. E aí, Yasmin? E aí, Bernardo, leva! Quem é esse James Spader? É o vilão? É o Ultron? Ah, mas nunca que eu descobri. Só porque tava maquiado e irreconhecível. Então vamos lá para a pergunta que pode decidir tudo ou reviver a Ananda. Miote a 17, Miote. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Qual a sua resposta, Ananda? Eu botei que era no Divertidamente. O nome da música eu acho que deve ser o Happy Together e eu não sei o nome da banda. Bernardo? Eu acho que eu vi essa música no filme dos Minions. O nome da banda é The Turtles e a música é Happy Together. E aí, Yasmin? E aí, Miote? Você que fala. É porque eu não quero falar, porque eu tô muito triste. Tá triste, né? Tô triste. Eu sei até a resposta. E quem leva não é a Ananda. Eu sempre me falo, gente, eu só escuto música indiana. Se fosse de Bollywood esse programa aqui, ela tinha ganho. O quê? Você não tem noção, vocês têm que fazer um programa de Bollywood. Nem que seja pra eu mestrar e vocês responderem as perguntas. Vamos fazer, vamos fazer. Mas parabéns, Bernardo, você avança para as quartas de final. Aê! Está um passo mais próximo dos prêmios maravilhosos fornecidos pelo Jurassicast. E até agora o Bernardo foi o que fez mais pontos, sabia? Olha só. E aí, fala aí alguma coisa, manda um beijo pros fãs, sei lá. Obrigado a todos os meus fãs que me acompanharam até aqui nessa minha caminhada e vou continuar dando o melhor de mim pra tentar alcançar a vitória. E você, Ananda, você gostaria de dar uma dica, um conselho, uma sabedoria adquirida pela sua perda para os próximos que poderão vir perder no seu lugar? Não assistam tantos filmes de outros países, tentem fazer um equilíbrio bom, assim, sempre estudar, né, porque é importante, como já que eu perdi, né, pela segunda vez, eu vou estar torcendo pelo Bernardo pra ele ganhar no jogo, né? Ah, muito obrigado. Não. Ah, porque tu quer que o que te venceu... Vence os outros, exatamente. Vence os outros, arrasou. The only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together, and how is the weather, so happy together, we're happy together. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Aqui estamos de volta para o sexto jogo das oitavas de final do Quem Quer Ser o Dinossauro. E vamos apresentando agora aquele que está a norte da Ásia Setentrional. É, meu nome é Thiago, mestre carneiro, sou de Guarapuava, no Paraná. E eu tô muito animado para ganhar esse jogo, vamos lá, uhul! E eu participei do Star Wars e eu fiquei em segundo lugar. Então vamos aqui agora apresentar aquele que está a leste da Terra do Nunca. E aí, galera, sou o César, tô aqui de volta pra ganhar. Sou vindo do programa da Marvel, ganhando de empate técnico. Gostaria só de pedir para os participantes virem até o centro do ringue, dar um cheirinho na testa de cada um, assim. Passo. Muito legal. Então vamos lá para a primeira pergunta do sexto jogo. Eu gostaria de saber que filme Andy Serkis e Mark Ruffalo já atuaram juntos, além de Vingadores 2. Thank you. Tiago, respondeu o quê? É Star Wars Episódio 7. César? Chutei de repente 30. E aí, Yasmin? Chutou e acertou quem respondeu de repente 30. Segunda pergunta. Quem é o diretor de Velozes e Furiosos 7? Letra A, Rob Cohen. Letra B, Justin Lee. Letra C, James Wan. E letra D, F. Gary Gray. Vamos lá. César, qual a sua resposta? Chutei Justin Lee. Thiago? É, James Wan. E aí, Yasmin? Acertou quem respondeu, James Wan. Vamos de trilha sonora. Vamos com a número 16, Miotti. 16? Olha aí. 16, Miotti. Vamos lá, valendo 40 segundos. Então, Yasmin, acho que agora o jogo acaba, hein? Tiago, qual a sua resposta? Eu chutei que é do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal do grandíssimo John Williams. O nome da música eu não sei. Ok. César? Bom, é do John Williams, mas é o tema da Rey de Star Wars 7. Yasmin? César leva. Aê! César leva e avança para as quartas de final. Tiago, Harry Potter nem tá na lista, pô. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E Yasmin, que é engraçado, né? O pessoal fala que esse filme não teve trilha sonora. Ai. Uma música sensacional dessa. Essa música é espetacular. Vocês viram o que o John Williams falou essa semana aí? Não vi. Que ele vai fazer o episódio 8 porque ninguém pode fazer música para o Rey. Só ele. César, te vejo na próxima. Tiago, você gostaria de dar alguma dica aos próximos que virão a perder? Quero falar que venham iguais índios, porque o índio, ele joga só por diversão, né? Não pra ganhar e nem pra perder. Então eu tô aqui igual índio, jogando só por diversão. Nada, você fala isso só porque você não sabe quais são os prêmios. É mesmo. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. E estamos aqui com o jogo de número 7 das oitavas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro. Eu gostaria de uma salva de palmas acaloradíssima para aquele que está ao leste de Dorne. Se apresente, por favor. É, eu sou o Trabuco, tô falando direto aqui da Rússia Brasileira, Paraná, e eu participei do Quem Quer Ser um Dinossauro sobre filme de aventura e foi o fiel campeão dessa rolê. E eu quero agora também mais uma salva de palmas, ainda com mais intensidade, para aquele que se encontra ao sul sul dos tijolos coloridos da terra de Merim. Olha, eu sou o Rodrigo e eu participei do primeiro programa dessa nova leva de filmes de esporte. Pelo que eu me lembro, eu já ganhei do Trabuco, hein? Você ganhou do Trabuco, cara. Olha aí. Como é? Então temos um clássico. Olha aí, temos um clássico. Rapaz, ó, se ele me ganhar agora, eu quero revanche, hein? Melhor de três. Quase Flamengo e Corinthians aqui. Sei lá, não sei se são. Não, Corinthians e Corinthians. Corinthians, não. Os dois são Corinthians, isso que é pior aí. Ó, esconde suas coisas aí, Yasmin. Esconde suas coisas aí. Então vamos lá para esse clássico rei do Quem Quer Ser um Dinossauro para a primeira perguntinha marota que eu estou enrolando porque eu fechei a pauta e o meu computador é muito lento. Eu quero saber quais atores famosos estão com fantasias em O Despertar da Força. Eles estão fantasiados, eles não aparecem a cara deles. Qual a sua resposta, Trabuco? O Daniel Craig é um Stormtrooper. E o Rodrigo? É o Daniel Craig e o Simon Pegg. E aí, Yasmin? E aí, o Rodrigo levou esses primeiros 10 pontos. Aê! Qual desses atores não atua em Jogos Vorazes da Esperança ou Final? Letra A, Julianne Moore. Letra B, Donald Sutherland. Letra C, Philip Seymour Hoffman. Ou letra D, Chris Hemsworth? Esse nome é muito legal, né? Hemsworth. É o irmão feio dos Hemsworth, né? O Thor é muito mais bonito que ele. Ai, o Thor é um Hemsworth? É o irmão mais velho. Rodrigo, qual a sua resposta? Eu mandei uma resposta, mas eu posso mudar? Eu lembrei aqui agora. É sério, eu posso mudar? Não, mano. Tá, eu mandei a letra C. E o Trabuco? Eu falei que é Julianne Moore, mas eu tô vendo que ela foi a presidente Alma Coin. E aí, Yasmin? É, realmente os dois erraram. Cara, eu falei tudo. É o Chris, é o Thor. O Liam que é o coisa. Então Chris Hemsworth não participou. Burro. Isso foi pegadinha mesmo, por isso que eu botei assim. Então vamos agora para a derradeira última pergunta. Uma trilha sonorinha aí pra vocês. Vamos escutar a música número 19, Miote. Beleza. Rodrigo, respondeu o quê? Vamos lá. Melhor filme do ano passado, Divertidamente, é do Giacchino. Acho que é Michael Giacchino. Trabuco? É do Divertidamente, é do Michael Giacchino e é Bundle of Joy, o nome da música. Yasmin. Trabuqueira levou os 30 pontos. Yeah! Então o Rodrigo também leva. Levou. Olha! 20. E até o momento estamos empatados. Olha aí! Como empatou, vamos fazer mais uma pergunta. A pergunta é: qual o papel de Ralph Fiennes em 007 contra Spectre? Tiago, qual a sua resposta? Não sei nem quem que é esse cara, velho, esse ator. Rodrigo? Ele é o M. E aí, Yasmin? E aí que é? É sim, Rodrigo! Ele entrou no lugar da menina, Judi Dench. Da menina é ótimo, né? Parabéns, você avança agora para as quartas de final. Quer dar um beijo para sua digníssima? Quer fazer e agora tem que mandar, né? Na brincadeira. Um beijo para a Marina. Vai ter muitos beijos ainda até a gente chegar nessa final, mano. Meu irmão, vambora! Arrasei, senti confiança. E você, travoqueira, travocoso, travocão, você gostaria de compartilhar algum aprendizado, dar algum conselho para aqueles que possam vir a perder no seu lugar? Pô, cara, participem aí do Jurassic Cast, manda e-mail, tenta participar, o programa é massa, a gente ganha uns brindes, é legal, todo mundo se diverte, tem contato com a galera aí, que é muito importante. E se puder também, faz meu jabazinho aí, galera. Escuta o Nostromo Podcast lá, que a gente tá no iTunes, lá nos novos indicados, até agora ainda, faz um ano. Não sei até quando é novo lá. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast, entra lá. É YouTube! Estamos de volta aqui para o último jogo dessas oitavas de final. Estamos empolgadíssimos, o clima é de muita tensão. E eu gostaria então de apresentar os participantes. Ele está aqui a sudeste da quinta estrela à direita. Eu quero lhes apresentar. Oi, eu sou o Robson, eu sou de Manaus e eu participei do Quem Quer Ser o Dinossauro do Chaves. E eu venci. Nesse momento, Melina expressa uma lágrima de orgulho. Ai, Melina, maravilhosa. E aqui a leste da base do Projeto Dharma está o desafiante. Olá, aqui é o Felipe de São Paulo. Eu participei de dois Quem Quer Ser o Dinossauro. O primeiro que eu tomei um cacete sobre animações da Disney e o segundo que uma volta triunfal vencendo o episódio do mestre John Williams. Então é isso, rapazes. Sejam bem-vindos e eu quero que vocês, em clima de muito coleguismo, se juntem aqui ao centro do ringue e performem a Dança da Chuva. Para a primeira pergunta, fiquem atentos, meninos, porque essa é de múltipla escolha, hein? Valendo 10 pontos, eu quero saber quantos Oscars Perdido em Marte ganhou e quais foram? Letra A, somente um Oscar de roteiro adaptado. Letra B, dois Oscars de efeitos visuais e roteiro adaptado. Letra C, três Oscars, mixagem de som, roteiro adaptado e design de produção. Ou letra D, nenhum Oscar completamente. Felipe respondeu o quê? É, opção 3, mixagem de som, roteiro adaptado e design de produção. Robson? Eu marquei nenhum. Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa é óbvio, Miotti. Nenhum Oscar. Perdido em Marte não faturou nenhum Oscar. Segunda pergunta. Qual a cena pós-créditos de Vingadores 2? Felipe, qual a sua resposta? Parece o Thanos pegando a manopla do infinito e falando assim, caramba, vou ter que fazer essa porra eu mesmo. Robson? Eu respondi a mesma coisa. Eu pensei que era do Vingadores 1, isso. Aí eu fiquei na dúvida. E aí, Yasmin? Acertou quem disse que era o Thanos com a manopla do infinito. Então vamos agora para a última pergunta da partida e a última pergunta das oitavas de final. Vamos lá, valendo. Robson, qual a sua resposta? 007 contra o Spectrum. Felipe? Velozes e Furiosos 7. Yasmin? Infelizmente, nenhum de vocês acertou. A música era do filme Missão Impossível. O nome da música era Rogue Nation Theme e foi composta pelo Joe Kramer. E aí, Miotti, quem ganhou? Com 30 pontos, o Robson passa para as quartas de final. Aê. Olha só. Parabéns. Diga aí o seu uhul da vitória, Robson. Uhul! Agora sim. Que bom, então nós nos vemos na quarta de final. E Felipe, você não tem quem venha após você perder, mas você gostaria de dar um conselho, uma sabedoria? Porque quem perde, aprende também alguma coisa. O que foi que você aprendeu nessa partida? Tem que estudar um pouquinho, né? A gente, primeira vez que eu participei aqui, eu tomei um cacete. Na segunda eu estudei, eu consegui ganhar. Dessa vez eu não estudei de novo, não segui do meu próprio conselho. Ele apanhei de novo, olha só. Então, crianças, estudem. Isso aí, ótimo conselho. Mas, pô, obrigado de novo por me receberem. Mesmo que tenha sido rapidinho, foi divertido de novo. Valeu, pessoal. Enfim, Yasmin, acabou. Acabou as oitavas de final, Miotti. Pois é, agora vamos aguardar as quartas, a semi e a final, que vai ser num programa só. Então, aguardem mês que vem, vai ser logo no começo, tá? Vamos ter um Jurassic Cast, logo depois vai ter o programa das finais do Quem Quer Ser o Dinossauro All Star. Então é isso, ouvintes, esperamos vocês para as quartas de final, as semifinais e a grande final, que nós iremos saber quem será o grande campeão do All Stars dessa segunda temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro. E patrons, padrinhos, se preparem que em agosto é a vez de vocês, hein? Eita, rapaz! Então é isso, queridos. Um beijo e até próximo mês que a gente vai ver quem ganha essa bagaça. Melina! Eu! Tá voltando, né, Melina? Ai, nem me lembro, eu não quero. E pra te animar, vamos homenagear os patrons com nomes do Chapolin. Yay! E vamos começar com Hamilton Souza. Quem é ele? Ele é o Lagoa Seca. Ana Carolina Martins. É a Condessa. Andréia. Rainha de Sabá. Andrei Virgílio. Esse é o Pirata Uma Negra. O Arthur Bonifácio. É o Almôndega, o Rei dos Disfarces. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Super Sam. Oh, yeah. Daniel Alexandre Moreira. É o bebê jupiteriano. Puta merda. Pai do Jaime Palilo. É, o pai do Jaime Palilo. Daniel Caixeta. Ele é o Butina. Daiane Baraldi. É a Bruxa Baratuxa. Devanir de Souza Júnior. É o chinesinho que tá morrendo no hospital. Aham, lembro dele. Diego Jorge Alves Borges. É a múmia do museu. Eduardo Gurgel. É o Conde Terra Nova, senhor. O Eldes. É o Dr. Zurita. Eliezer Souza. É a Rosa Rumorosa. Emílio Mansur. É o Engenheiro Camin. Felipe Aluoto. General Vivar. Franz Niederheitmann. Esse tem que ser o homem nuclear. Gustavo Eman. Honorável medidor de luz. Puta, mas essas coisas só você lembra, sério. Gutenberg Lima dos Santos. Era o ladrão de brinquedos. Hélio Longoni Plautz Jr. É o lagartixa. Hélio Paiva Neto. Simpato Yamazaki. Esse é um dos melhores. Henrique Carlos Diniz. Ah, é o grande tripa seca. Jean Carlos Kank. Racha Cuca. Jonabe Teixeira. Caçamba Urinawa. Ladino Maia. É o Mão Negra. O Lauro. Esse é o Matadouro. Leandro Lira. Mestistófeles. Leon. Os Três Demônios. Lise Laganá. É a camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha. Márcio Machado Matos. É o Pança Louca. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas. Pepe, já tirei a vela. Nicolas de Oliveira. É o Pistoleiro Veloz. Paulo Roberto Libardi. Esse é o Porca Solta. Rio Kickstore, loja de colecionáveis. Poucas Trancas. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque. É um nome comprido para outro nome comprido. Com certeza. É o Professor Baratinha do Extrato de Energia Volátil. Rodolfo Bianchi da Costa. Quase nada. Suelen Nastri. É a Louca dos Dinossauros. Tiago. É o Chirrin Chirrion. Tiago Fernandes. É o Rei Davi. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Riacho Molhado. Tiago Vasconcelos Ferrato. Pipi. E joga farinha em cima. Valdir Fumeme Júnior. São os duendes da mansão. Vitor Dutra Freire. É o seu mundinho. O Wanderson Barbosa. É a cama onde faleceu o avô. E Wesley Samp. Pra fechar com o Sinforoso. Queremos agradecer a esse e a todos os nossos patrões pelo apoio de sempre. Continue sendo nossos patrons. E quem não é patron ainda, acesse o Patreon ou Padrim. E tem o seu nome associado a uma coisa maravilhosa todo mês. Tá difícil de inventar coisa, hein? Vamos ver se vai ver no mês que vem, hein? Tá difícil.